Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a fama, as armas, donos, baile, as night, os bright. Toma, prazer, escama, bate a lombra. Vida de engano, a miliano. Cola com os caras, dizia, cê passa, ficou no buraco. Nenhum deu um passo, arrumou assanhaço. Sozinho na rua, sem aliado. Tá cego, não enxerga as consequências da situação. Anda de um lado pro outro, mas não encontra a solução. Na vida, bate cabeça, em casa, também tá com treta. Tire a venda dos olhos antes que o sono eterno te adormeça. Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vagando sozinho na noite, sem rumo, sem foco, foi se distrair. Pegou uns trocados, mandou uma mensagem que tava chegando, espera aí. Duas minas menores de idade que já estão no carro que ele cumprimentou. Uma noite regada de álcool, droga, sexo e nada não deu. Só vacilou, subiu no tapete, o inimigo puxou. Chegou às quatro e durante o dia sua mãe charopou. Será que vale a pena viver uma vida de engano? Reflita se vale a pena viver uma vida de engano. Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tire as escamas dos olhos, limpa a sujeira da mente. Mostre pra você mesmo que há algo diferente. Abra o coração sem demora, sua vida vai mudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.